DJ Fox apresenta o que toca em toda a periferia do Brasil. Levante as mãos pro céu se no seu tempo de criança ganhou brinquedos, curtiu a infância, perto do pai ou da mãe, ou um dos dois, sei lá, te dando amor e carinho que soube te educar, que garantia vaga na escola, que te chamava pra almoçar ou jantar, dependia da hora, enquanto a sua preocupação era brincar. Outras crianças sonhavam estar em seu lugar, pelas calçadas ou em bancos de praça, mendigando as bolas pra levar pra casa. Quase nada mudou, e o que mudou ficou pior, a quantidade aumentou e cada vez fica maior. Droga, sexo hoje é comum e natural, abortei overdose e a molecada acha normal. A molecada acha normal. Imagine uma criança com um oitão na mão, se ela cisma com você, bum, já era. Na rua não se aprende a ter compaixão, não existe o lado bom da miséria. O que você vê na TV é superficial. Se tiver coragem, saia no rolê na noite de Natal e veja que a felicidade se finda na margem de calçadas frias no centro da cidade. Bares ou churrascarias, crianças expulsam jovens e adultos na vigília de carros e se vacilaria, apanha dos grandes que tomam seus trocados. E de outro lado, na noia da cola, esmalte ou crack, colido num canto. É só a primeira parte da viagem que sempre uma não consegue voltar, deixando o corpo pro ML buscar. Crianças precisam de você, da sua atenção, do seu calor materno, do seu amor de irmão. Você já foi criança. Observando a vida passar sem se importar com nada. Talvez esteja pensando onde está o seu pai, sua mãe, sei lá, alguém que possa lhe ajudar. Daqui apenas dá pra ver uma lata de cola que está do seu lado, e seu olhar cada vez mais distanciado. Prevejo o seu futuro, mas não sei do seu passado. Vai ser apenas mais um garoto perdido, um fraco, viciado, outro da lista que se foi sem completar o quadro. E assim vai caminhando o futuro dessa nação. Levanta suas mãos para o céu, faça uma oração, chame por Deus, não olhe pra mim, só ele dá o perdão. Porque tanta gente passando fome sem necessidade, crianças se engravidando, tendo 10 anos de idade, dando origem a famílias desajustadas, que com certeza jamais serão pelo sistema integradas. E lentamente eu caminho em sua direção, vejo seu corpo caindo, batendo forte no chão. A fome e o vício espalha seu corpo como um vírus mortal, e amanhã tenho certeza, entre as manchetes de jornal, outra criança de fome morre no setor central. Crianças precisam de você, da sua atenção.